Oi, Amaury Barbosa, valeu pela tua entrega do trabalho e a tua reflexão é exatamente o que nos preocupa, tá certo? Nós temos realmente que ver como é que a gente vai poder tratar isso dentro da universidade, porque afinal de contas nós deveríamos ter uma formação um pouco mais ampla, mas na verdade a questão estratégico-política nos leva muito mais a pensar em termos de como é que se pode fazer para evitar, vamos dizer assim, que essa formação ocorra dessa maneira. Qual é o sentido dessa preocupação? É evitar que vocês tenham muitos elementos de pensamento e que vocês possam chegar a algumas conclusões sozinhos, tá? Então, quando isso é feito de forma fragmentada, existe sempre a prevalência de um tipo de conhecimento em relação aos outros, e o objetivo é exatamente esse: fazer com que essa coisa permaneça dessa forma. A maneira que a gente percebe que existe para vocês conseguirem mudar isso um pouco é a organização civil, né? A organização de cada uma das pessoas, tá certo? Esse é o ponto-chave. Leonardo, a questão da discordância, tá certo? Que é uma das primeiras coisas que você coloca no seu texto, é o seguinte: a discordância não significa você destruir, né, ou se colocar, vamos dizer assim, contrário à ideia do outro. A discordância, na verdade, é uma atitude inicial onde você está se reservando o direito de conseguir pensar e fazer juízos, não juízos, mas você fazer avaliações daquilo que está lhe sendo colocado. Por exemplo, essa mesma coisa que eu estou aqui gravando para você, você pode ou não concordar. O que o filósofo, vamos dizer assim, faz inicialmente é se colocar numa situação de: não, espera aí, deixa eu ver se eu realmente concordo com tudo isso, né? Quer dizer, eu parto de uma situação de dúvida, eu não parto de uma situação de certeza do diálogo que eu estou recebendo. Isso é a discordância. Então, as pessoas que, tipo, por exemplo, ouvem uma propaganda de um presidente e estão lá no, na, ouvindo, ou então de uma oposição, tá certo? Elas estão lá paradas ouvindo a palestra daquele futuro político. Então, elas tendem a se colocar de uma maneira ufanista, de uma maneira assim: ah, eu quero que isso que esse cara fale seja verdade. Isso não é uma postura bem-vinda na filosofia. A filosofia diz assim: não, espera aí, mesmo sendo um cara que eu admiro, eu quero me colocar como um crítico desse discurso, não é? E o discurso que eu estou ouvindo vai ter que me convencer. Então, a gente parte do pressuposto da discordância, nesse sentido, certo? De nenhuma forma a ideia de discordância é vinculada, ou não deveria ser vinculada de nenhuma forma, à desfeita do discurso e até mesmo a não ouvir realmente o que a pessoa tem para nos dizer. Tá? Então, dito isso, eu espero que você compreenda o que a gente procura com a filosofia. É assim: ó, você está aqui dentro de uma sala de aula. Aí alguém fala que determinado agrupamento de cores é o que deve ser. Pronto, então você reconhece a intelectualidade daquela pessoa que está falando, mas você não é obrigado a partir de uma concordância, de uma admiração, de uma veneração dessa ideia. Até porque, se você for observar, a maior parte das grandes transformações que ocorreram na tecnologia e na própria sociedade, elas são de fato decorrentes de uma discordância, né? Porque se você concorda absolutamente com as coisas inicialmente, você tem muita dificuldade em mudar. Então, essa é a base inicial da nossa reflexão sobre o que você escreveu. Um outro aspecto, não é, que me parece assim também de suma importância na sua colocação, é essa questão, vamos dizer assim, do processo filosófico ser um processo de pensamento livre. E isso é verdadeiro, não é? Mas é uma liberdade questionável também, tá vendo? Ó, eu parto da discordância, porque o que é liberdade, né? Quer dizer, na verdade, eu tenho toda uma série de influências familiares, eu tenho uma série de influências sociais, políticas, de vários sentidos, né? Será que isso, vamos dizer assim, não mascara ou não cria um espaço no meu pensamento que faz com que eu pense que eu estou livremente criando, que eu estou livremente pensando e, na verdade, eu estou profundamente conduzido por uma série de valores e de situações que talvez nem fossem minhas. Esse aqui é o ponto, né? Então é disso que a gente está falando, né? A gente fala que a leitura filosófica, a escuta filosófica, ela é uma escuta onde a concordância precisa ser conquistada a cada minuto, a cada segundo, né? Então a gente parte, por isso se diz, né? A filosofia parte da dúvida, né? Ela não parte da certeza. E ela também não está, vamos dizer assim, querendo buscar esta certeza. Ela está querendo ser convencida por aquele argumento. Mas, no argumento seguinte, novamente, ela vai entrar num processo de dúvida e, por isso, pensar é um dos objetos da filosofia, principalmente pensar em conceitos, né? Porque todas as áreas do trabalho acadêmico pensam. Todas elas têm sua subjetividade, suas sensações, né? Mas na filosofia este é o material, este é o objeto principal. E lembrando para vocês que se quiser matar um filósofo, basta dizer que um grupo de pessoas conversando sobre política numa mesa de boteco estão fazendo filosofia. Isso para nós é um crime. É como eu dizer que um cara que coloca um band-aid virou um médico, que um fulano que tocou duas notas num violão é um músico, eu chegar e dizer que se eu fizer um círculo no Paint eu sou um design gráfico. Entende? Então não é qualquer pensamento, é um pensamento profundo, sistematizado, consolidado, sustentável e que consegue mover, mobilizar os outros, não é, das suas certezas, né? Esse é o grande objeto da filosofia. E, Mayra, a sua colocação também está bastante interessante, né? Porque você percebe, então, esse pensar além dos limites já impostos, né? Isso é aquilo que, na gravação anterior, para o Leonardo, eu tratei como sendo a questão da discordância, tá? Esse ir além dos limites impostos, questionando até mesmo o que parece ser óbvio, essa é a natureza da filosofia. Inclusive, vocês questionarem esse meu posicionamento, vocês questionarem os grandes deuses da área de sistemas e mídias digitais, né? Porque a pergunta que a gente se faz filosoficamente é assim, ó, como estes caras fizeram para chegar a serem conhecidos como deuses dos sistemas e mídias digitais? Eles não nasceram deuses, né? Houve uma série de conjunturas e situações sociais, políticas, né? Eles tiveram que, em alguns momentos, fazerem coisas que possibilitaram que eles fossem reconhecidos. Que coisas foram essas? Quem teve vantagem com isso? Qual foi a pegada disso, né? Por que um Nielsen, por exemplo, se torna uma referência na área de design? Por que é que um Hegel se torna uma referência na área da filosofia, né? O que esses caras fizeram para que eles tivessem esse reconhecimento, né? E que oportunidades eles tiveram, né? Será que foi o acaso que colocou eles no lugar certo, na hora certa? Tipo tirar na loteria? A gente não sabe. Então, quando você usa a palavra insubordinação, ela me é bastante afetuosa, porque é isso mesmo, né? É você não se subordinar, né? Não se subordinar ao início do discurso, que, em geral, não é a gente que faz, né? Então, vamos nos insubordinar, né? E existem diversos níveis de insubordinação, entende? Nem toda insubordinação degringola em terrorismo, né? Nem toda a aceitação degringola em fascismo. Então é isso que você falou, tem profundidade e ficou bem interessante. É esse mesmo caminho.